no 8 no menos, solo 5-7, ao livrar à direita, chama o solo 721-9, tenha uma boa noite. 219 é uma boa. Salvador, bom dia, boa noite, 1-6. 8-6, Alfa e Juliette, portão 62. Alfa e Juliette. 7. Noite no 7, prossiga. Afirmativa, aguardo só a coordenação devido. Devido à rota. Só mais um instante e já vou autorizá-lo. Afirmando então o número 38, solicitado. Sete.